Vamos tratar uma hospedagem para descansar e seguir viagem. Olha que linda aquela pensão, se chama Pousada do Bom Barão. Pra mim esse nome, não sei não. Já tô por aqui de tanto barão. Mas vamos, não custa tentar, é só pra uma noite depois se mandar. Ai, ai, ali tem uma placa que cheira uma bruta urucubaca. Proibida a entrada. Exijo gravata e dados pessoais. Proibido aos mendigos e aos animais. Poxa, que desacato. Eu, afinal, sou jumento rato. Poxa, que desrespeito. Se duvidar, eu entro no peito. Cacilda, que bela tramóia. Já tava pensando numa boa boia. Que bode. Mas isso é o fim. Parece que todos estão contra mim. Meu olhar em pela janela, quem sabe não tem ninguém no tutela. Se por assim vocês podem entrar, fazer uma boca e depois arranhar. Poxa, o que é que eu estou vendo? Vivendo e aprendendo. Tem quatro pessoas naquele salão e uma das quatro é o meu patrão. Poxa, vejam vocês. É o meu patrão com os outros três. Que grilo, não é uma boa. Aquela coroa é a minha patroa. Cacilda, coisa de maluco. É o meu patrão que tá com trabuco. Caramba, como é que é? Eu acho que é hora de dar no pé. Pra quem não quiser entrar de gaiato, é o negócio dormir no mar. Caramba, como é que é? Eu acho que é hora de dar no pé. Pra quem não quiser entrar de gaiato, melhor negócio é dormir no mato. Porém, já tô fulo da vida, ter toda a razão e nenhuma comida. A minha barriga não se acostuma a ter toda a razão e comida nenhuma. Porém, já me sinto aflita, me sinto assada, acho que tô frita. É já, vamos sentar a pua, botar os sapatos no meio da rua. Quatro juntos, braços dados, damos o fora nesse sapato. Braços dados juntos, quatro, chutar os sapatos pra fora do teatro. Dados juntos, quatro braços, e esses sapatos já estão no bagaço. Quatro braços dados juntos, e esses sapatos vão virar presunto. Quatro juntos, braços dados, damos o fora nesse sapato. Quatro braços, esse sapato já tá no bagaço. Quatro braços, dados juntos, esse sapato com viagem junto.